porque eu tenho ciência disso, porém eu tô recebendo 7600 no transponder dele, fala de comunicações. Eu tava checando. Gente, controle, é o Alfa Bruto Juliette novamente, mas tudo, tivemos um problema na nossa imagem, mas já estamos retornando. Por favor, informar o novo código transponder. O seu código é 0151. 0151, Alfa Bruto Juliette. Graças, patrão. Salve, Salvador. Bom dia, o Chanel 6302, entrou na Fox. Chanel 6302, Alfa Kilo, Pátio 3, Pátio 1, posição 03. Alfa Kilo, Pátio 3, autorizado Pátio 1, posição 3, o 6312. Para o pushback, acionado para o passageiro 2223. 50. Okay, 050, American 980. Whiskey Golf Oscar, quando possível, só me chamar de pouso. Cliente. Azul 4298, desça via para 2000 pés, QNH no 095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, repõe estabilizado no localizador. Autorizado via até 2015, depois estará estabilizado, azul 4298. 19.8, aciona 5404. Relógio, deixa eu favorável com o meu voo aqui. Quanto que tu retorna, 17? É, como é que tango? Tá visual com tráfego às suas 3 horas, 4 milhas, rumo nordeste, passando meu pés para 3.500 pés. Negativo. Tango, como é que tango? Reporte Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Paripe, é. Victor Tango Bravo is ready to taxi. O Chanel 6312 mantém antes do ingresso no Pátio 3, antes daquilo. Mantém antes daquilo, 6312. Victor Papa Bravo, Tango Bravo, clear taxi via Juliet and Alpha, holding point runway 10, tower 118.6, altimeter setting 1015. Victor Tango Bravo cleared a taxi for runway 10 via Juliet, Alpha 10. And tower 18.6, Victor Tango Bravo. O Chanel 6312 pode ingressar naquilo, eu tenho um Gulfstream que vai taxiar via Pátio 3 para Juliette. Observe o tráfego, ingressa naquilo, Pátio 3, Pátio 1, posição 03. Tá sim, a gente vai avisar o Gulfstream, ingressa aquilo, Pátio 3, Pátio 1, posição 3. É 312. Tango por hoje, Paripe. Gente, como é que estão? Reporte Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Boa. Azul 4298, informo chuva leve na vertical do aeródromo. Obrigado, Azul 4298. America 980, light running on field. Say again for America 980, Lance. America 980, information, light raining over the field. Okay, I understand light rain over the field, roger that, America 980, can I just... O meu Whiskey Golf Oscar, sente, reporte 40 milhas de Salvador. Reportará 40 milhas de Salvador, Whiskey Golf Oscar. Archer Runway 10, left turn, Momo Departure and Nitsa Transition, November India Delta Sierra Alpha, Control 119.8, Squawk 5416. Five plane via Upper Risk 10. We will take off from runway 10, turn left, western left to Momo, then it's a transition, then Puido up a risk 10 and after Formosa. Approach control at 119 decimal weight, squawk 5416, Ocean Air 6225. 5416. Roger, 5416, Ocean Air 6225. Alright, first setup and pushback. Para o táxi, passaria 2223. Passaria 2223, prossiga. Para o táxi, 35 a bordo, Alterna Salvador, 3 horas e 50. 25, ou 125. 35 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia. Afirmativo, táxi autorizado, Juliette Alfa. Ponto de perda 10, chama a torre. 118, decimal 6, altímetro 1015, passaria 2223. Ponto de 118,6, muito obrigado. São Salvador, 9136 da Azul, para pushback e acionamento no portão 9. 50 CFA na curta final e estou com uma aeronave tipo Sêneca atuando também a rotatória, ok? Então, inicialmente mantenha o setor de Itapuã, aguarde para prosseguir com a base pela direita. É a Covita? É a Covita, aguarda. 20 November Alfa, abaixou e travou de farm, com vento 50 com 4, livre pouso, pista 17. Zero, zero, two knots. Salvador, bom dia, Azul 4298. 4298, bom dia. Continua a aproximação Pistão 0, Golfstream 4 iniciando a rolagem pista 10. À sua direita temos um Eurocopter mantendo espera visual no setor do farol de Itapuã. E na curta final do Pistão 7, você é 150, já presta a cruzar a cabeceira. Continua igual a liberação. Tínhamos uma chuva leve na vertical, pista a primeira metade molhada. Não, agora já está praticamente toda molhada. Chuva bem leve. 30 graus e meia dúzia, agora liberação. Azul. Obrigado, agora Azul 42, salve. Azul, pouso autorizado, Azul 4298, 40 com meia dúzia. Ele pouso, Azul 4298. Papá Bravo, Tango Bravo, Airborne at 41, Salvador Control, Frequency 119.8. Over to Control, Victor Tango Bravo, thank you, bye. Bye, bye. Torre Salvador, bom dia, passaria 2223, ponto de espera, dá um zero. Passaria 2223, mantenha o ponto de espera. O Vitor, o Sêneca estão indo um pouco afastado. Está livre então completar a curva pela direita e cruzar de imediato a final da pista 10, ok? Sim, como é que a curva está finalizando aqui a curva, vai cruzar de imediato, agilizando para a base pela direita da 17, como é que a curva? Então, é com o Mike Tango, visual com campo. Afirmativo. É com o Mike Tango, chame torre 118, decimal 6. Obrigado, Mike. The control, Victor, Papa, Bravo, Tango, Bravo, through 4,500, climbing 16,000, or 160. Aproximação, próximo sinal, curto, a pista no 7, baixar travado. É com o Mike Tango. Controlando a pista, baixar travado. Confirm, Director Del. VOB 113, autonomia 0320, alternando Maceió. 9136, táxi autorizado, Juliette Alfa. Do ponto de perda 10, chama a torre. 118, sinal 6, altímetro 10, no 5. Autorizado, táxi via Juliette Alfa. Do ponto de perda 10, torre 118, decimal 6, azul 9136. Bom dia, senhorita. Recente 4861, tá pronto a bater? Siga, senhor. Autorizado, Salvador Manambi, uma centena, 842, decolo da 10, curva esquerda, Ferramomo, VATAP. Controle em 119, decimal 8. Aciona 5414. Viva, senhora. Aprovado, Manambi, uma centena. Pode falar, escobar à esquerda, porque o Momo, o Batata, 5454, confirmar. 1918, mas espera que 1830. Ponto 43. É 5414, todos poderes. Ah, 5414. Perfeito. Chamado para funcionamento? Mais um, gente. 4 minutos. Né? Chamado para funcionamento. São Salvador, bom dia, Azul 4298, Livana Fox. Azul 4298, Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, posição 08. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, para posição 8, 4298. Sangria vai ingressar na final, na 7, na chave de trabalho. 7, ingressando final no 7, à sua direita, na pena do vento pela direita, temos um aerocóptero da Omni Táxi Aéreo, mantendo a do vento aguardando para girar. Livre pouso, pistão no 7, o vento é 80 com meia dúzia, é que estamos. Maxando, livre pouso. Papa Romeu Whisky Golf Oscar, canal tráfego conhecido a informar, livre frequência para coordenação. Here is standby landing clearance, and runway is wet, it's raining over the field, wind is 060 degrees, 08 knots. American 980, standby for landing clearance. Passaredo, linhas aéreas 2223, decolado aos 45198, controle, boa viagem. 798, um bom dia. Torre Romar quer correr pro visual com a aeronave nacional do 17, pode seguir como número 2? Afirmo, segue o tráfego número 2, aguarde liberação, é Coveta. É Coveta. É como é que tango livre pouso, pistão no 7, 60 com meia dúzia, confirma o livre pouso. Vai tango, vai ser travado. Atualmente. De voo 260, saída Gole. 260, Gole, das 223. Deve saída, controle 119, decimal 8, aciona 5410. Cliente autorizado 340 Guarulhos, via serviço 50. Decola da 10, Dael, Leda Miseria, saída 198, controle 5410 no transponde, Alta 3663. 3663, chama por estacionamento. Chamará para o pitbag, estacionamento 043663. Reporte Interlagos, ingressando no corredor Interlagos. Runway 10, American 980. Torre Salvador, muito bom dia, 9136 azul, topo, ponto espera da 10, visual com tráfego na final. 9136, mantém um ponto de espera após o americano na conta final, autorizado aliás, manter aqui no lugar. A gente vai manter ponto espera, após passar de aeronave ali em mantena 109136. No portão 5. Podemos aqui pistola após a passagem do azul, a retaguarda está livre, chame táxi. Após a passagem do azul, está livre, vai chamar para o táxi, no 143. Olha, já vai ter 4860. Vai ter 4861, não prossiga. Pátio 3 para acionamento, já. Autorizado, chame táxi, confirme o OB. É, a princípio 03, ok? Bom, não entendi. 03. 03, ciente. Estou na pista, mas estou no solo, as 48, frequência livre direita, Vitor. Batango, Whisky Bravo Charlie, desça para 2000 pés, QNH 1095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. E descendo para 2000, reportaremos no localizador, libera a velocidade para o Bravo Charlie. Livre, Whisky Bravo Charlie. Obrigado. Tango frequência de Vista Fan. Merck 980, Negrado 49, we're leaving to the right via Golf and the Calm Ground 1 to 1 Decimal 9. Okay, vacating, we'll switch over to ground 219, American 980. Ground, American 980 is cleared, runway 10 going to gate 11. American 980, taxi via Alpha Kilo, maintain position apron 3. Okay, Alpha Kilo and apron 3 for American 980. Diálogo 1435 para o táxi com 9090 a bordo, 2 horas e 26 de autonomia, alterna Aracaju. 90 a bordo? 90, senhora, 90. Afirmativo, 90, táxi autorizado à direita. Índia Alfa, corrigindo, Juliette Alfa. Ponto de espera da 90, torre, 118.6, altímetro 10, 15. Tente direita, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, vai chamar a torre 18.6, voo 1435, altímetro 10. Voltar 3663, para o posto de cancelamento, 0041. 3663-04, livre, puxa acionamento, chame táxi. Livre, puxa acionamento, 04, chamar a foto próxima, táxi, 3663. American 980, clear taxi, Alpha Kilo, apron 3, apron 1, and then gate 11. Okay, now apron 1 and then gate 11. Understand now, it's Alpha Juliet, apron 1 at gate 11. Is that correct for American 980? That's not correct. Alpha Kilo, apron 3, and then apron 1. Okay, apron 3 and then apron 1. Roger that, American 980. Olo de Abaeté 4861. Siga. Pista de táxi, senhora. 103 de POB, autonomia 5 horas e 30, alternando conquista, parte 3. Autorizar táxi, Juliette Alfa, vou esperar no 0, torre, 118.6, altímetro no 015. Ajustando, silêncio no táxi, bom dia, vou esperar 18.6. South of the ground, Ocean Air 6225, we're on gate 1, we request pushback and start. Your number 2 in the sector, stand by for clearance. Roger, stand by for pushback and start, Ocean Air 6225. 1, 2, 8, 8. 260-1288-2223 a passarinho. Obrigado, bom dia. 6225. Yeah, you can do that, but the other traffic is on gate 04 and he's starting now. I don't know how long are you going to wait before engine starts. No problem, we are starting our engines at present and then we are waiting for pushback clearance. Ocean Air 6225. Roger then. Yeah. espera pronto, Golão 435. Golão 435, decola de imediato para ingresso de decolagem? Pode ser. Autorizado então, ingresso de decolagem, tráfego 1 milha do externo, vento 50 com 12, aliás, decolagem com 435. 435, a linha decola imediato. Solo Salvador, 85221. Ouvi tráfego? 85221. 5221, autorizado, Salvador Vitória da Conquista, 200, decola 10 direita, olha val a saída. Controle 119, decima 8, aciona 5426. Aprovado nível 200 para Conquista, decola 10, cumprindo gole, é val, após DCT, 119.8, controle, estaciona policial de saída, 5426, no controle. Tríplice 221, chama o posicionamento. Alô, Emos. Dá algum campo? Negativo, patrulha. Acabou de virar, tem visibilidade para o campo. Você já pode visar algum campo na rotatória? Papatango, Alfa, Vitor Gilete. Você estará na rotatória. Vitor Gilete. Bravo Charlie, pista 1-0, pouso autorizado, molhada da pista, 80 com 4. Bravo Charlie. O 435, declarado 5-6, 19-8, controle, por exemplo. 19-8, bom dia. Gol no 435, decola. Gol 1435, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 240, saída da EL. Na saída da EL, gol 1435. Final 247. 32. Firmativo, tá favorizado à direita, vinha em Alfa, ponto de espera da 10 Torres, 18 principal meio, altímetro 10 no 5. Direita, Índia, Alfa, ponte espera 18.6, comunicativo, na justiça 3.63. Mantenha as pistas 10. Vai manter na 1-0, 4-8-1. Alfa, Vito, Juliette, autorizada, presente, final no 7, reporte estabilizado, checado de fábrica, Juliette. Liberado, 1-2-0, o total final, Vito, Juliette. Bravo Charlie no solo 5-7, libera a direita, 1-2-1-9. 2-1-9. Take left up, respect, we'll call for taxi, 9-6-2-25. Tô à direita, frequência livre, ao ficar cedo do solo 2-1-9. Obrigado. 1-9-1-3-6, aguarde transferência de comunicações. Que Bravo Charlie, táxi autorizado via Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, após chama na Lima. Lima, conhece o caminho? Ah, tá, na Lima, lá depois do Pátio 3. Gente, Recife 2685, alternando 3365, azul 9136. Bom dia, muito obrigado. Whisky Bravo Charlie está confirmando, vai ingressar na primeira esquerda naquilo. Quem está assistindo no final? 3663, bom dia, alinhar e manter fixo no zero. Alinhe, manter no zero da 3663. Vamos Salvador, bom dia. Oceaner 6312, cliente da Juliette, autorização Recife. Oceaner 6312, autorizado, Salvador Recife 350, via Peruísque 58. Decolo no zero, esquerda, sai da Puca, transição Aracaju. Controle em 199, decimal 8, transponder 5420. Cliente autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, a saída é a Puca, transição Aracaju, decolagem da DEC, curva esquerda, 198, controle. 5420, transponder o Oceaner 6312. Oceaner 6312, cotejamento correto, chama puxa acionamento. Chama, né? Saída Momo 00, 4861. Salvador Ground, Ocean Air 6225. We are ready for taxi with 102 on board, 4 hours and 24 minutes endurance, and we are alternating Goiânia. Air 6225, clear taxi via Indian Alpha, holding points runway 10, tower 118, decimal 6, altimeter's heading 1015, just confirming, souls on board, 130. It's 104 on board, 104. Roger. Uno 435. Uno 435, prossiga. Voa da El, lenta e direto e delta, positivo? Afirmativo. Certo. Dado ingresso na parte principal após Lima, Mike e Quebec. Quebec chama a torre, tô. 118, nesse momento. Morning, 6225, line up and wait, runway 10. Roger, line up and wait, 6225. 3663, do plano 02, 198, controle, boa viagem. 198, boa, 3663. 5. Controle Salvador, bom dia, 3663, decola, cruzando 1700 pés, nada é o Leda. Abaeté, 4861, autorizado, vai direto destino, suba até nível de voo 100. Ok, tá liberado a restrição, subindo para uma centena da próxima destino. TAM, 3663, contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. Ascensão 340, nada EL, 3663. O 1435, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. Você vai chamar 260 288, bom dia. Vai ser 4861, quando possível, informe estimado de pouso. Chamando através de conquista aos fundo 155 e o tráfego de Guanambi a 1225. Confirma estimado de conquista, Baita 4861. Através de conquista aos 1154. 1154. Ciência, Baita 4861.